na linha 21, só para esperar a mensagem. Rua no meio 21, lindo, cola, piscina 0, vento 140 graus, 079. Favor, Elefa. Chai 6140, livre pro Santax. Lima, Juliette Lima, pronto, corta. Autorizado Salvador para Serra, novembro, uniforme, hotel, nível de voo 280, saída Água, transição Elefa, rota direto Cebide, direto Libra, direto Mundol, pode conforme plano de voo, código 5003, controle 19.35. Correto, só confirmando, após decolar de curva à esquerda, para reporte pronto para acionar. Confirmando, corrigindo, é curva direita após decolar. Afirmo. Pessoal, me chama pronto 7. Olá, meu Deus, eu colado 6-8, chama controle 119, decimal 35. Olá, 35, boa, na minha zona, obrigado, Salvador, bom dia, Gol, na linha 21. Olá, 21, bom dia, contato radar, Lone 360, saída da El. 360, torcida da Rizona, para o GPT. O Lone 360, em condições de usar a via 2, confirma o seu POV. Reposta na rotatória quando desloca o campo. Só ligou na minha zona? Prossiga. Poderia coordenar pro EV. Pro 1970. Para evitar a promoção? Bloqueio na saída. Controle Gol no 621, não tem condição. Solicita pro 210 por aproximadamente 20 milhas, formações, ou então sugestão alternativa. Ah, ok, agora sim, entendi. Está livre de desvio, já passa o término, Gol 621. Boa tarde, obrigado, Gol no 621. Estabilizaram, Gol no 094. 094, torre no 895. 895. Salvador, Gol no 094, bom dia, vai passar o externo, vai ser o travou. 0094, registro altímetro 014, em livre pouso, piso no 0, vento no 40 graus, 089. Livre pouso no 0, 1014, é o ajuste, Gol no 094. Lima, Lima, Juliette, Lima. Me chamou daqui a 5 minutos, Lima, Juliette, Lima. Lá com o campo, que o Romeu, acho que... Chegou as para chamar a torre. Contacto 6140, alterna Salvador, 2 horas e 10, 159 a bordo, 6140. A voz na proa de Leila, completando desvios, quando possível aceita a PRID, gol no 621. Gente, tá livre, Leila. Ok, Leila livre, 621 aguardando o PRID. 1460, Rio. Chame táxi, gol 18, 1648. Porra, Salvador. Eu vou chamar Leão 4-0, próximo ponto, 0-1. Gol 0-9-4, chama Sal 1-2-1, decimal 9. 219. Vou chamar Leão 4-0, linha decola, pista no 0, vento 150 graus, 082. Linha decola, meu guardão. Gol 621, chame Cifra 251-3395. Romeu, acho que eu chamo torre 1895. Sim, como eu acione a identificação, chegada maior e deixa para o nível 050. Romeu Oscar? Professor Leonardo. Chame torre 1895. 1895, chame Paco. Alfa. Bom dia, eu tenho Romeu Oscar. E chame Aracaju 1203. Bom dia. Gol 994, autorizado, ingresso Juliette, posição 4, spot 1. Juliette, posição 4, gol 994. Bom dia. Controle, bom dia, o acionário 6140. 6140, bom dia, contato radar, com nível 3, correção 250, sai da PUCA. 250 na PUCA, o 6140. Obrigado, Jovem. Obrigado, Jovem. Pronto, Luia? Era 2, 1, 5. O gol 148, autorizado táxi até através do 612. Vai observar a nave da companhia parqueando para a posição 4, após estar autorizado ingresso pátio 1, seguindo a Índia até o ponto de espera ao 90. Laxa e torre, frequência 1.9.5, ajuste 90.4. Kilo Romeo Oscar, livre pouso, pistão 7, vento no 50 graus, 089. Livre pouso no 7, ameaça. Salvador, bom dia, coluna minha, 4-8, pronto para entrar no 90. Gol 1-6-4-8, a Lima tem que avisar no 0. Lima tem, coluna minha, 4-8. Quilo Romeo Oscar, Solas 4-9, livre à direita, estacionário, está a frequência dele. Gol 561, desça para 2 hotéis, ajuste na 04, autorizada final ILS. Para 2000, está no gol, com notificação não autorizada ILS. O voo 1-6-4-8, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 089. Decolagem, volta 1-6-4-8. Vitor Gonfieco, mantenha-se em condições visuais, reporte para a descida, vou ir para a rotatória. Gol 1-6-4-8, decolado 5-1, chama controle 1-1-9, 1-3-5. 1-3-5, bom dia. Oi, bom dia, Gol 648. 648, bom dia, contato radar Gol 370, sai da PUCA. 37 na PUCA. Estou com fé, pode manter essa proa. Brasília, já aprovado, só um minuto agora. Então, bom dia, prossegue em condições visuais, reporte em 10 descida. Chame 6140, chame Recife, 12685. 6685. 85, obrigado, Roger. Bom dia. Oceano 2526, copia? Brasília, o nível 360, via Uppers do Luno 7 até Formosa, após direto. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, perfil Arbor, após Elefa, para interceptar Uppers do Luno 7. Controle Salvador 119.35 e 5036 no transponder. Chama para acionamento, Força Aérea 2526. Desceu para 1510, o ajuste em Salvador 014. Ok, ciente, 1430, o plano só vai chegar para mim aqui com meia hora de antecedência, daqui a 4 minutos exatamente. Quando aparecer aqui eu chamo para cópia, o Alfa Uniforme Romeo. Quilo Serra Lima, bom dia. Salvador Serra, Novembro Hotel Papá, uma centena. Confirme o pátio e a pista que decola. Sim, só um minuto pra cópia. Interceptando o gol, Rondon, 561 no Chame Torre, 1895. Torre 1895. 1895. Romeu Kilo Serra Lima Papi. Autorizado Salvador, Serra November, Hotel Papau, nível 100, plano Yankee. Decolagem pistão no 7, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, após direto destino. O controle 119.35 e 5040 no transponder. Salvador, 1615, 61, não passa no externo, mas está de trabalho. 561, muito bom dia, Jujutinho, Etmo 04, agora florização de pouso. Cliente, chame agora a torre 1895, acionamento e táxi, com 1014 no ajuste, bom voo, Kilo Serra Lima. Voo 561, está autorizado o pouso, pistão 0, vento 120 graus, 089. Livre o pouso, voo 561. Direcionar no chão plantar. 2.500, bom, 64. Direcionar Chame Táxi, o Força Aérea 25DZ. Um bom dia, Sony, identificação chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Uma 561, solo 1400, livre direita, chama solo 119, chama solo 121, 219. 219, boa. Romeo Alfa Uniforme Romeo na escuta. Confirme o pátio e a pista que decola. Sim, a gente aguarda uma cópia. Série 2526, confirme o POB. Bom dia, acione identificação chegada a mar e desce para o nível 050. Autorizado inicial táxi, reporta na Taxi Hotel. Hotel Alisson, ingressa para 1500 pés, ajuste em Salvador no 014. Aguardando o Porto Seguro. Carlinhos, autorizado até a intenção no 7, reporta para ingresso. O 0256 autorizado cruzamento após Delta e Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Juliette, portão 02. Juliette, 02, portão 561. Tem câmera 07, me reporta pronto. Aérea 2526, ingressa Juliette, pátio 1 no Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 4, bom voo. O Rio Serra Lima tem livre decolagem, pista 1 no 7, o vento 150 graus, 08 noite. Nível 380. Via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após direto Piratununga. Decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador 119.35 e 5044 no transponder. Correto, 5044 no transponder, qual o POB? Aqui Sucesso 9-1 na Torre, pelo autorizado 2-1 país, assinal ILS, reporte estabilizado, 791. Pelo 2-1, reportará estabilizado ILS com 791. 2-0-0, decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa direto, Porto Seguro. A frequência do controle 119.35 e 5035 no transponder. Aqui é Lima, bom dia, contato radar, Cisco 100, Cisco Momo. Ciente, 100, Momo. Alô Salvador, bom dia, Golo 0947 da Novembro, 370, Fortaleza, Gate 4. O trip 5595, correto, time pronto, pushback acionar. O Gol no 094, aguarda cópia para Fortaleza no 370. Guarda cópia, saída prevista? Momo Frodi. Momo Frodi, tá. Gente, 2526, mantém posição. Se você é Lima, qual a prioridade para o destino? É o momento. Três a zero. Esse ali está autorizado direto. Gente. Nível 370, via Pesulu 19 até Bangu, apoia direto a Buco, apoia direto. Decolagem pista 1-0, apoia decolagem primeira curva à esquerda, perfil da Momo, transição Froti. O controle 119.35, aciona 5034. Autorizado 370, Fortaleza, via Pesulu 19, Bangu, direto a Buco, direto. Sala da 1-0, curva esquerda, perfil da Momo, Froti. Controle 319-35, aciona 5034, Gol 1-0-94. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto, Gol 1-0-94. 04, chamará quando pronto, 1-0-94. Mandou muito bom dia, foi 02526. 02526, bom dia, contato radar, o nível 360, sai da árvore. 360 na árvore, 2526. Estou com o FIEC, está visual com o campo? Relativo. O FIEC, eu chamo então, Rio 1895. Oi, obrigado. Oi, Salvador, é o Papatango, Victor, do FIEC. Papatango, Vitor Gonfiano, que me reporta 3 milhas fora. Quatro? 3 milhas fora. Obrigado, 3 milhas. Silêncio. No 791, estabilizando o ILS. 791, Chavitão, Rio 1895. 2895, Adriano 791. Bom dia. 1864, desse parador de hotéis, ajuste no 04, autorizado a final ILS. 2014, autorizado no 864. Salvador, bom dia, Golan 791, eu tô embaixo checado, uma milha do externo. Segundo 791, muito bom dia, já tinha 0 no 4, livre pouso, pista 1-0, vento no 4, 0 graus, 082. Livre pouso no 0, comei 14, 1790. Vou Fieco, até a terceira milha, setão 360 curto pela esquerda, minha porta reinterceptando, final no 7. Vamos às 5 milhas agora, pode fazer aqui mesmo? Gente, da presente está autorizado, uma curva pela esquerda, minha porta reinterceptando, final no 7. Ok. Acionamento Gol 09424. Tá livre, Gol 094, chama ataque. Livre, chama no ataque, Gol 094. Gol 07, acione identificação, chegada Golf, só para a quadra do 10, ajuste no 094. Tati 5 já reinterceptando. Ciente, tem livre pouso, pista 17, o vento 1930 graus, 089. Tá com. Usar com campo. Você quer confirmar a rua para a rotatória? Afirmo, rotatória. Grau magnético? 1791, no solo 15, livre direita, chamação 121, na décima 9. Tango Tele Tango 260, Tango Tele Tango, envestida 1500 metros, depois da nave de opção. Qual número? Solo 791, não ligou. Gol 1791, no taxi via Alfa e reporta para ingresso, taxi Juliette. Alfa reporta Juliette. Chame Torre, o nono 895. 895. Salvador, bom dia, Gol 1864, LS, resolve a 10. Gol 1864, a gente já meteu no 0-4, continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso. Claro, 864. No Juliette, portão 612. Juliette 612, 791. Professor, bom dia, Papá Romeu, Tango Charlie Tango. Tango Charlie Tango, me reporta rotatória. A gente pode confirmar sua altitude? A gente já pode tomar pro pouso. Curso Luz 18, vai dar passagem ao tráfego na intersecção da 17, após prossegue 75, estacionar frequência livre. 1014 no ajuste, bom voo, gol no 094. Índia, ponto 7295, 1014, graças, boa parte. Somente. O Alfa Uniforme Romeu, autorizado cruzamento, após prossegue Quebec, Mike, reporta Taxiway Lima, Alfa Uniforme Romeu. Estou no 435? Positivo, 435. Certo. Estou no 0, vai tomar 40 graus, 0894. Não é Tango, Charlie Tango? Tango, Charlie Tango, prossiga. Dá de autorizar esse executado do vento da 10, senhora? Estou autorizado. Estamos aqui a 4 milhas através da torre, Tango Charlie Tango. Sente, como preferir. Também estou visual com a aeronave na aproximação, Tango Charlie Tango. Força aérea 2526, chame Recife 1288. Recife 1288, bom dia. Bom dia. Do vento da 10, Tango Charlie Tango, aeronave na final, aviso. Gente, Tango Charlie Tango, gravação 10, agora autorização de pouso. Mandando vir a base, Tango Charlie Tango. Estou no 094, bom dia, ponto espera 10, pronto. 094, mantém a ponto espera do 10. Mantém a ponto espera 10. Vai, vamos ativar aqui, fundo, agora azul, 4, 8, 7. Controle, 4307. Segura a velocidade de descanso. Marche em polo para azul, 4807. Tá ali, velocidade. Muito obrigado. Quilos é a Lima. Deixa para o estúdio de tráfego, para serviço de informação e alerta, chame o centro em 12685. Bom, na 094, Lima tem cabeceira na 0. Lima tem 1-0, agora 094. Estamos realizando, estou autorizado a girar base, agora autorização, reporta final 1-0. Girando base, reporta lá na final, dando realizando. O gol 1-094, estou autorizado a decolagem, bicho 1-0, vento 1-4, 0 graus, 099. Conta lá para ingresso na colher, no 864. Chama pronto para o táxi, 5595. É 200, acione identificação chegada à margem e desça para o nível 060. 1 no Lima 62, voe direto posição Duna, desça para 3 no 10, o ajuste no 0 no 4. Ingresso na Juliette, voo 1864. Voo 1864, vai dar passagem ao Galaxy Apostangue autorizado, ingresso na Juliette, atento ao veículo follow-me no através do meu... Positivo, após a aeronave executiva, autorizado Juliette, segue o follow-me e qual é a posição? 11. Obrigado, 11. Controle 11935, gol na 094. Alfa, uniforme Romeu, mantém ponto 0 do 10. 094, bom dia, contato radar, suba 370, sai da MOMO. 370, perfil da MOMO, gola 094. IP5220, está seu vetor para o sequenciamento, esquerda para o 065, limite dessa proa é o localizador. Esquerda 065, sou vetor limitador, lote 5220, descendo para o 070 aí? 070. Certo. Autonomia de 4 horas, 65 a bordo, autorizado, táxi, pátio principal, Índia, até o ponto de espera da Alfa, correção da Alfa, chame torre 1 no 8, 95, ajuste no 0, 1 no 4. Principal e Alfa, ponto de espera, vai chamar... 1935, perdão. Obrigado, estou com 1985. 1985, graças, 3595. Gente, assinal 6200, redução 2509. 2407. 4207, torre 1895. Vou na análise da semana 95, boa. 96200, vou ETAP, redução 250. Queria prosseguir? Cilindro direito, chama o solo em 121, décima 9. Tango Oscar, Papa Golf, tem condições de iniciar a descida da presente? Autorização de pouso. Quadrado 07. Alfa Uniforme Romeu, autorizado a decolagem, pistão 90, vento 160 graus, 099. Já avisou com pouso o Bravo CHA. Bravo CHA, frequência livre. Obrigado. Tá, não é estimado de tempo, vai permanecer no pátio 3? Pernoite, Ana, pro pátio 3 ele tá indisponível pro pernoite. Nós temos o 4 e 5, qual o senhor prefere? Gente, pátio 5, tá autorizado, táxi em frente aí. Conhece o Aurora? 160 graus, 099. Autorizado, pouso, pistas 1, 04, 07. Separador Zopés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Lima. Controle, autoriza a proa de frote para o Golão 094, devido a informações. 094 está livre, desvios, aguarde congelação para a voa frote. CRT 7, livre de Zios, aguardando por de frente, Bono 094. Controle Salvador, muito boa tarde, muito bom dia, Papa Romeu, Alfa Uniforme Romeu, cruzando 3.000 pés. Alfa Uniforme Romeu, contato radar, subida 380, saída da El. 380, subida da El, Alfa Uniforme Romeu. Sinal 6200, complete redução 2209, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 220, 4.014, qual é o tipo do equipamento na frente, senhora, por gentileza? A 7 milímetros para frente é um Boeing 737-800, agora com 270 de ground. Ok, a gente está com 250 de ground, está se aproximando. O cara não podia acelerar um pouquinho a aeronave da frente, não? Quem pode acelerar é o piloto, né, comandante? Sim, mas quem solicita o controle e sequencia. É 255, acione identificação, chegada à mar e desça para o nível 080. Paulo 219, azul 4, 2 aqui. IP5220, desça para o nível 050. 4207, livre direita, segue Alfa Juliette, posição 1 no pátio 1. Desce para o nível 050. Está autorizada a decolagem da pista 10, vento no 70 graus, 099. Olá, de cópia. Daí eu leio da bridge. O Tango, Charlie Tango. Fala, Mike, me chama novamente da Quebec. 220, reduza 220 mais. 220, 220. Voo 1556, pronto, cópia. Voo 1556, piloto Galeão, nível de voo 360, via Upper Zulu 10, ex-MAP, direto Lúvito, direto Barbacena, pós conforme plano de voo. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda pós direto Bridge, código 5056, controle 119.35. Acionar 6255, sindicado. 240. 3595, decola 230, chama com controle 119.35. Apenas confirmando o transponder, será o 5035. Afirmativo, 5035, vai chamar o controle na frequência 11935. Trato, 5595. Controle, bom dia, trip 5595. 5595, bom dia, contato radar, suba ao nível 200, saída da El, acione o código transponder 5035. Afirmativo, 5035 no transponder, trip 5595. Sinal 6200, qual é o sindicato? 1809. Ok, foi solicitado 220. Ok, mas por performance agora vai ter que manter essa velocidade. Ah, a performance do Airbus é essa? 3, 4, 10. Tá 3895, chamou o som? Sim. Tá 3895, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Embide, intercepta a Upper Zulu 16, segue Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, após conforme plano de voo. Código 5053, controle 119.35. Cruzado 340 para Guarulhos, decolando da 10, com a direção da Hotel Leda Bridge. Após Trivi, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trivi, com a plano de voo. 5053, transponder, 935, controle da 3895. Fechamento correto, reporte para o funcionamento, pushback da 3895. Pode incrementar a velocidade, agora passa o seu número 2 na aproximação. voo Iduna e tiver condições, incremente. Ok, tendo condições, 240, até Duna. A gente pode voar Duna ou Trip 5220. Maravilha. Oxalá 6200. Prossiga. Sou vetor agora esquerda, proa 350. Limite dessa proa é magnética 100 de fibra. 350, 6200. Papa Romeu Alfa Uniforme Romeu, chame Cício 251. Cício 251, muito obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Vou passar para o Papa Romeu. Igualmente. C5220, desça para 2010, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS, repasse estabilizado. 2000 no 0 no 4, acusarei, 5220. Cício 060, 6270. É 200, desça até 3010, ajuste no 0 no 4. 3014. Oxiná 6255, vou tratar sequenciamento, esquerda para 010, limite ao localizador. Esquerda 0110, limitado pelo lote, Oxiná 6255. Na 6200, informa o tráfego 1 hora 6 milhas, rumo Tapecino para a final da 90, afetando 72, cruzando 7 mil descidas. 7 mil tráfego, se quer, 6200. Salitão Uniforme, bom dia, acione identificação, chegada a Mário, desce para o nível 100. Sinal 6255, desça para o nível 050. Sinal 6255, desça para o nível 050. 050 é o nível Oceaner 62. Na 3198, reduza 2190 mais, eu estou a dar sequenciamento esquerda para o 020, limite ao localizador. 3198 reautorizado para o nível 060. Fogo 1962 estabilizado. Fogo 62, chame torre 1895. 1895. Oscar Papa Golfo, desce para 2010, autorizado a sinal ILS, repasse estabilizado. Golfo para 2000, autorizado ILS, camará estabilizado. Livre Pulse, pista 0, vento no 60 graus, 08 noite.